importada. Tá ruim? Tá nada. Tá ruim? Tá nada. Ovinho de codorna, amendoim, catuaba. Tá ruim? Tá nada. Tá ruim? Tá nada. Tá ruim pra você, meu irmão? Pra mim não tá não, hein? Vamos empurrar! Quarta